Sejam bem-vindos ao 10 Web, o podcast português sobre desenvolvimento web. Eu chamo-me Ricardo Correia. Eu sou o Vitor Silva e neste sétimo episódio vamos falar com o Tiago Pedras. Obrigado, Tiago, por teres aceito o nosso convite. Obrigado, eu, pelo convite. Nada. Para quem não te conhece, fala-nos um pouco de ti e do que fazes. Opa, é aquela história do costume, gosto de longos passeios na praia, ou por... Não, estou a brincar. Também gostas, provavelmente. Toda a gente gosta, claro que sim. Pá, a minha vida está intimamente ligada com a web desde há muitos anos. A nível profissional, semi-profissional, desde 2003, que foi na altura em que entrei para a faculdade, para a ESAD, no Porto. Faculdade essa que, na realidade, na altura não tinha curso para me ensinar mais sobre o web. Eu acabei num curso de multimédia. Curiosamente, como autodidata que era, acabei por ser convidado para dar aulas lá. E então, no meu quarto ano de faculdade, fui aluno e professor ao mesmo tempo, que foi uma experiência muito engraçada por uns lados e muito pouco engraçada por outros. E desde então, desde 2007, que comecei trabalhar oficialmente. Então, até o ano passado tinha o meu próprio estúdio de web, a TPWD, que no fundo simbolizava ou significava Tiago Pedras Web Design. Finalmente explicada Finalmente uma. explicado o grande mistério a seguir ao de Fátima. Exato. Não foi uma coisa que na altura se criou simplesmente para que pudesse ser menos eu e uma coisa mais equipa. Ou seja, foi uma passagem natural do freelancer para uma pequena equipa com que trabalhei na altura. Alguns elementos da equipa foram rodando, cheguei a trabalhar com pessoas fantásticas ao longo desse percurso. E eis que a formação mais recente da equipa, entretanto, se transformou naquilo que é a Surreal, a representação da Surreal em Portugal. Surreal, que é uma empresa que surge em 2005, salvo erro, 2006, em Inglaterra, perto de Newcastle, e que agora está cá representada no Porto também. Paralelamente, tenho o bichinho da educação, como já disse, já dou aulas desde 2006, e para mim é o meu playground, é descobrir como é que posso trazer as pessoas para a web e ensinar algo que é tão vasto, tão dinâmico e tão diferente. Não é fácil. O que posso dizer é que não é fácil. Muito bem. Falando um pouco da educação formal em web design, qual é que é a tua opinião sobre o estado do ensino em Portugal? Há cursos, quer dizer, há alguns que a gente ouve falar, mas Assim, como é que que é? ninguém os conhece, mas que os Pois. há. É como as bruxas. Pá, é assim, eu, pela pesquisa que fiz recentemente a propósito de um curso que abri lá na ESAD, precisamente para formar as pessoas em web design, a ESAD decidiu que não haveria espaço para algo tão longo como um mestrado em web design, nem uma licenciatura. Porque a maior parte dos tópicos provavelmente já estavam a ser cobertos pelos outros cursos, o que eu discordo, não na totalidade, mas parcelarmente. O que é que é essa parte comum que tu vês como comum e aquilo que tu vês claramente como não fazendo parte? Específico. É assim, como eu estava a dizer, formação existe. E provavelmente alguma dela de qualidade. Eu, obviamente, não passei pelos cursos todos, pelas escolas todas, para saber como é que é. Mas pela experiência que tenho em falar com pessoas que estiveram numa série de cursos, que tiveram com uma série de orientações diferentes nessas escolas, eu acho que a abordagem é ou demasiado tecnicista ou demasiado tradicionalista. E, em parte, esta ideia de se dizer que grande parte dos conteúdos estão cobertos num curso tradicional é tradicionalista. Acho que, o que é que acontece? Há, obviamente, muitas, muitas, muitas parecenças entre aquilo que é um designer gráfico, que é geralmente o estereótipo que eu uso nestes casos, e um web designer. Porque, obviamente, ambos lidam com tipografia, com cores, com imagens, com formas. No entanto, o meio em si, em que funcionam, é muito diferente. Ou seja, na sua essência, quando nós pegamos em alguma coisa, num canvas qualquer, seja ele para imprimir ou não, e começamos a pegar em palavras, escolher uma tipografia, fazer um arranjo tipográfico, umas fotografias, umas coisas, quando criamos um arranjo gráfico, na sua essência, ele obedece mais ou menos aos mesmos cânones de beleza que obedecia o design gráfico já há muitos anos, e mesmo com a evolução, as bases estão lá. E eu conheço muitos, mas muitos mesmo, bons profissionais na área da web, e geralmente até são os melhores, que vêm de outras áreas que não uma formação web pura. E se formos ver aqueles que são os grandes gurus e os grandes mestres da web hoje em dia, todos eles vêm de backgrounds muito diversos mesmo. Ou eram engenheiros, ou eram programadores, ou... Eu conheço casos de pessoas que eram engenheiros civis e advogados, e que hoje em dia são ótimos designers. Portanto, não é necessariamente a questão das bases. Eram pessoas, neste caso, que simplesmente tinham talento e que aprenderam as bases da web, as coisas específicas da web, e depois tudo o resto veio por acréscimo. Portanto, eu não acho que, do lado tradicionalista, seja obrigatório que exista um ensinamento muito grande. E naquele caso, aquilo que surgiu na ESAD foi uma pós-graduação, um curso que complementava todos os outros. Por outro lado, existe a componente tecnicista que ensina ferramentas, e a maior parte da formação que nós encontramos em Portugal é desse cariz. São workshops, são masterclasses, são o que quer que vocês lhes queiram chamar, horas e horas e horas a aprender softwares, a aprender técnicas, mas quase sempre desprovidas de objetivos. Quase sempre desprovidas de contexto, que é a pior parte. Para mim, de nada me adianta eu estar a ensinar uma pessoa como é que se constrói algo com HTML, com CSS, se as pessoas não saírem para o mundo real, não perceberem que aquilo é só uma parte da equação e que, na realidade, quando estiverem a construir alguma coisa com aquilo, vão ter muitas outras barreiras. Às vezes coisas do foro do lidar com o cliente, às vezes expectativas, que as pessoas, hoje em dia, toda a gente é utilizador da web, toda a gente utiliza Facebook, toda a gente utiliza coisas muito avançadas, imaginem o que é vir ter um cliente convosco e esperar que o site dele funcione da mesma forma que uma aplicação tão avançada como o Facebook. Pá, isso não faz sentido. Portanto, eu acho que esta tendência tecnicista e muito, no fundo, simplista de educar as pessoas para a web também não é o mais indicado. Claro que agora vocês podem me perguntar, e o que é mais indicado? E como é que se ensina realmente web design? Ora, aí é que está a questão. Aí é que nós podíamos ficar aqui a falar umas 3, 4 horas, que eu acho que tínhamos pano para mangas para isso. Acredito. E falando então do designer e do percurso designer para web designer, na tua opinião, o que precisa um designer para se tornar um bom web designer? Olha, é assim, é muito fácil. Eu tenho muito contacto com essa situação. Eu hoje em dia, a minha disciplina é uma disciplina optativa, ou seja, uma disciplina aberta a toda a escola, e qualquer pessoa pode vir tirar lá o que quiser. E eu já tive alunos desde designers gráficos, que é o mais comum, até alunos de joalharia, de design de produto, de, enfim, uma série de vertentes. E quando a ESAD dava workshops abertos ao público de introdução à web, então aí cheguei a ter economistas e pessoas que simplesmente gostavam de aprender uma ferramenta nova. No caso dos designers gráficos, é uma raça muito especial. Traz uma série de vícios, nomeadamente limitações, ou seja, um designer gráfico tem, obviamente, de ser uma pessoa criativa, com imaginação, etc., mas a maior parte das coisas que faz no seu dia-a-dia é lidar com limitações. Limitações tão simples como X tipografias, X cores, tamanho de papel, X cores pré-definidas, etc., ou seja, há toda uma série de coisas que limitam, de certa forma, o trabalho. Quando chegam à web, têm um choque, a maior parte das vezes. Imagina o que é teres um canvas que tu não sabes que tamanho vai ter, dificilmente tu vais controlar. Imagina o que é, de repente, dizeres às pessoas que a forma como as coisas estão renderizadas, como as coisas aparecem, podem não aparecer exatamente como eles as estão a definir ou como eles estão a ver no seu browser, e então de repente perdem completamente o controlo. Ou seja, o designer é uma pessoa que está habituada não só a criar beleza, mas acima de tudo a criar funcionalidade, a criar conceitos, a criar objetividade para aquilo que está a fazer. E de repente perde totalmente o controlo sobre o que está a fazer. Isto hoje em dia é uma coisa cada vez mais assustadora, com o advento do responsive web design, então, nem se fala. Felizmente, para compensar, surgiu uma coisa que são as web fonts, que já nos permitem bastante mais liberdade criativa. Eu acho que o valor disso a nível criativo é inestimável. Porque não havia nada disso até agora. Portanto, até aí era complicado, porque nós tínhamos que nos limitar ou a fontes de sistema, ou então mil e um artifícios para simplesmente escrever um pedaço de texto com aquele aspecto. Portanto, quando falamos de tamanhos de ecrã que variam e que nunca mais acabam, quando falamos, inclusive, de contrastes de cores que nós não sabemos controlar, apesar de hoje em dia os monitores serem todos, quase todos, muito bons e terem ótimos contrastes, quando estamos a falar de agora coisas ainda mais complicadas como contextos de uso, nós não sabemos a que distância que o utilizador vai estar a segurar o dispositivo, já não se fala só no computador, já não sabemos se o texto vai ser legível ou não, já não sabemos se a pessoa vai ter boas condições de acesso à internet para descarregar X tamanho de ficheiros, X tamanho de imagens. E os estudos que se fazem é que, sim senhor, o responsive web design é uma coisa fantástica, mas a maior parte dos sites responsive pesa exatamente o mesmo que no desktop. E isso é uma coisa que o designer tem que ter em mente. Já não é só o developer, é o próprio designer. No momento em que está a desenhar as coisas, tem que saber como é que as coisas vão funcionar o suficiente para prever problemas destes. Por isso é que eu digo, uma abordagem demasiado tecnicista, uma abordagem demasiado tradicionalista, não chegam para educar uma pessoa para todos estes pequenos problemas. Ou seja, há uma lista infindável de pequenos avisos e de pequenas coisas que no fundo se vão ganhando com experiência, mas que, por outro lado, também se vão ganhando com a partilha e com o contacto com pessoas que trabalham na área. Portanto, de nada nos adianta estarmos a lidar com pessoas que simplesmente se focam em determinado aspecto. E achas que este percurso para web designer faz mais sentido para quem vem do design ou para quem vem da programação ou outra área mais técnica? É sim, eu acho que faz sentido para qualquer pessoa. Eu ainda no outro dia estive entre algumas das pessoas que eu mais admiro na área, tenho a felicidade de o poder fazer pronto, apesar de ser um evento completamente informal, começou-se a falar da web, obviamente, e uma das coisas que se falava era porque é que a web é tão diferente. Todos nós que ali estávamos sabíamos que trabalhar na web era uma coisa diferente, todos nós sabíamos que era algo especial, e no entanto nenhum de nós sabia descrever porque é que a web era diferente. E na realidade não é só pelo meio, não é só por estas condições todas e todos estes problemas, a própria comunidade é uma comunidade muito diferente, é uma comunidade muito, muito, muito aberta, uma comunidade verdadeiramente open source, e é uma comunidade que, mesmo quando se junta num evento, quando está numa conferência, tem uma postura completamente diferente, muito, muito informal, e completamente diferente daquilo que seria uma outra conferência técnica qualquer. Não quero eu dizer isto que as conferências de uma determinada área, como por exemplo engenharia informática ou outra coisa mais específica, não sejam assim. Acho fantástico ver eventos como o da Sapo, que estão cheios de gente disposta a partilhar coisas. Mas há toda uma atitude de abertura, de entreajuda, que eu acho que caracteriza mais depressa aquilo que o que faz de uma pessoa um bom web designer do que necessariamente saber isto ou saber aquilo. Eu acho que é um querer saber mais constante e é, acima de tudo, um gostar de ser desafiado, um querer aprender, um não ter medo de encontrar aqui uma barreira e uma coisa enormíssima que nunca fez, não ter medo de ir à net e procurar, que é o que todos nós fazemos hoje em dia. E em que ponto é que conseguimos parar na educação o desenvolvimento do design e até onde é que podemos ir sem misturar as duas coisas de demasiado? Isto é, designers se confundir com web developer, por exemplo. Isso, assim, isso é uma barreira muito sensível, uma barreira que eu próprio tento criar de vez em quando, para evitar outros problemas, como as pessoas acharem que têm que saber tudo, ou sentirem-se frustradas porque não sabem aquilo que deviam saber, ou porque se acham programadores quando na realidade não têm conhecimentos suficientes para serem um programador, se calhar são mais uma outra coisa qualquer. Eu crio essa barreira, mas na minha ideia essa barreira tende cada vez mais a desaparecer, ou seja, eu vejo mais a toda a gente que eu conheço na área como conhecedora de um set de skills, de conhecimentos, do que necessariamente estando de um lado ou do outro da barreira. Isto porque eu não acho que faça sentido. Claro, tu podes-te marcar, podes-te assumir muito mais como sendo uma coisa ou outra, mas eu acho que inevitavelmente tu vais ter que saber um pouco dos dois, e inevitavelmente tu não vais saber simplesmente de uma coisa e da outra, vais ter que saber de muitas, muitas mesmo. Não estamos a falar só de design, estamos a falar de design sim, de UI design, estamos a falar de CSS, que faz parte, porque é isso que te vai compor o interface final, estamos a falar de usabilidade, estamos a falar de user experience, estamos a falar de criação de conteúdos e de content strategy, arquitetura de informação, tanta coisa. E do lado da programação, estamos a falar também de coisas muito diversas. Estamos a falar, mais uma vez, de HTML, estamos a falar, provavelmente, de JavaScript, todas as frameworks, estamos a falar de back-end, todas as linguagens, todas as frameworks, das bases de dados, a interligação de tudo isto, as performances, a forma como funcionam os browsers. Só o perceberes minimamente como é que funciona um request de HTTP, ou de perceberes minimamente como é que funciona um browser quando está a renderizar tudo aquilo que tu escreveste, eu acho que isso, por exemplo, é uma coisa que não vou dizer que é essencial e que toda a gente que trabalha na web tem que saber, mas acho que te abre os olhos. Acho que a partir do momento em que já te sentes à vontade para explorar como é que funciona um request de HTTP, já estás a pensar a um nível bastante, bastante web, não é? Já não estás simplesmente a focar nem no lado da tecnologia, nem no lado só de design. E há aqui alguma sobreposição de coisas. Portanto, eu sinceramente estou quase tentado a dizer que pá, essa barreira não existe. Eu sei que ela existe, eu imponho-a muitas vezes aos meus alunos, mais por uma questão de expectativas no início. Mas hoje em dia isso já não existe. Vocês tiveram um background de engenharia, mas de certeza que sabem muito mais de design do que outros colegas vossos. Eu tive um background design e sei muito mais de programação do que, de certeza, a maior parte dos meus colegas, que seguiram áreas completamente distintas. Portanto, eu não acho que essa barreira deve existir. Eu acho que aquilo que deve existir é tu olhares para a web e estás disposto simplesmente a saberes cada vez mais e complementares os teus conhecimentos. E neste momento no mercado, vês uma grande necessidade para profissionais desta área do web design? Sim, imensa, imensa mesmo. Imensa mesmo. Eu fiz um desabafo há umas horas no Facebook, precisamente a propósito disso. Pá, não há, eu estou estressado já porque não há alunos suficientes para tantas vagas, para tantas coisas. E depois quando há alunos, a questão é que nem todos se adequam a todos os cargos. Há muitas empresas que procuram pessoas já com um nível de experiência interessante e esses já não são necessariamente alunos, são pessoas que têm alguma experiência na área. Portanto, o mercado em si continua a borbulhar. Eu, quando entrei, felizmente, nunca me faltou trabalho. Estamos a falar de 2007, na altura era uma coisa à qual eu me pude dedicar especificamente. Até PwD, desde o início, fez questão de dizer que era especialista, especializada especificamente para web design. Nós não fazíamos logos, pá. Se fosse preciso fazer logos, nós passávamos a alguém. Porque na altura não havia muito quem fizesse isso. Hoje em dia há, mas a procura também aumentou exponencialmente. Portanto, há uma falta imensa de pessoas que queiram. O que é curioso é que, ainda assim, eu todos os anos tenho dificuldades em ter alunos suficientes também no início das aulas, ou seja, para preencher as turmas. A própria ESAD tem algumas dificuldades em preencher a pós-graduação. O que para mim não faz qualquer sentido. porque, por exemplo, mais uma vez, no universo ESAD, eu sei que cerca de 40%, não são números oficiais, mas sei que cerca de 40% dos pedidos para estágios ou empregos ou trabalhos ou o que quer que seja que chegam à ESAD são para a web. E a ESAD tem 6, 7 cursos, portanto estamos a falar de muitas áreas e 40% é uma fatia muito grande para uma área que nem sequer tem um curso dedicado, pelo menos uma licenciatura dedicada. E... pá, e é terrível porque, por um lado, eu tenho gente que dá muito valor àquilo e que mal entra lá, de repente veste a camisola e começa a sentir o espírito daquilo que é ter-se tanto poder na ponta dos dedos, não só pelo meio que é a internet, que é fantástico e que podemos falar com tanta gente ao mesmo tempo, mas pela facilidade e pelo poder que as tecnologias nos dão hoje em dia para criar coisas fantásticas. E outros que nem por isso, que estão ali a medo, que não sabem, e eu tenho pessoal que todos os anos tenho sempre imensas propostas que me chegam a mim diretamente e eu chamo um aluno e outro e outro e outro e digo-lhes, tenho esta proposta que me chegou desta empresa, tenho esta que eu acho que te podias candidatar, tenho imensas coisas a acontecer. E tenho alunos que às vezes me dizem, professor, eu não me sinto à vontade, eu se calhar ainda vou fazer um mestrado, eu se calhar não sei o quê. Eu, porquê? Tens aqui a hipótese de aprenderes tudo aquilo que precisas de aprender, já, diretamente, sem pagares, ainda vais receber. E as pessoas sentem-se ainda com alguma insegurança às vezes. Quando na realidade, e eu tenho, por exemplo, um caso de uma pessoa que está a trabalhar comigo, e que quando começou foi meu aluno, e eu... Tenho sempre a facilidade de contratar gente, porque tenho sempre ali os meus alunos, que são pessoas que eu tenho o privilégio de poder treinar durante um ano antes de virem trabalhar comigo. E o Cristiano foi um caso fantástico, porque foi dos melhores alunos desse ano. Eu não o contratei, eu disse simplesmente, como faço todos os anos às pessoas, disse-lhes, se vocês quiserem, agora a vossa formação não pode acabar por aqui. Durante as férias, eu sei que alguns de vocês vão já de férias e vão dispersar, mas se quiserem, o meu escritório está aberto, apareçam, temos lá mesas de vago, venham para lá trabalhar, continuam nos vossos projetos que já começaram aqui e começam a aprender connosco, lá, diretamente. E pode ser que de vez em quando até me apareça um projeto que eu vos possa passar e vocês começam a ganhar algum dinheiro. Eu faço esta proposta todos os anos e... A turmas de 25 pessoas, às vezes chegam lá duas, três, uma. Nesse caso vieram duas pessoas e uma delas foi o Cristiano. E o Cristiano acabei por contratá-lo ao fim de um ano lá a trabalhar connosco. Trabalhava de forma intermitente nas suas coisas, nos projetos que a gente arranjava. E eu ainda no outro dia lhe perguntei, onde é que tu aprendeste mais? Num ano comigo na escola ou num ano aqui? E ele diz que 300% um ano ali. E o Cristiano era uma pessoa que já vinha de um curso com cariz tecnológico, portanto já tinha bases. Ele não foi para a escola, para a universidade, para aprender bases. Foi para aprender coisas bastante avançadas. E acho que isto é um bom exemplo do quanto se aprende no mundo real. Uhum. Mas diz-me uma coisa, a nível da questão dos web designers e dessa percepção que tens da necessidade que o mercado tem desse tipo de profissional, para que tipo de projetos é que tu vês esse pedido? É para o simples, entre que pode ter muitas aspas ou não, simples website, é para projetos específicos tipo intranets ou para aplicações mobile, ou estamos a falar já tive pedidos de tudo, já tive pedidos que eram completamente desadequados e desajustados àquilo que eu possa providenciar. Eu não vendo, não sou nenhum revendedor de mão de obra, não é? Sou aqui simplesmente um intermediário para ajudar a escolher pessoas. Já tive pedidos de pessoas para desenhar interfaces, é das coisas que mais se pede, ou seja, não precisa de ser especialista a desenvolver, precisa simplesmente de saber desenhar muito bem, ou seja, precisa de ser um as num Photoshop ou num outro software qualquer e precisa de perceber muito do que é que faz um bom interface, portanto, a nível de usabilidade. Ponho esta bolinha aqui, ponho este tracinho ali, o botão é mais redondo, é mais quadrado, etc. O que é que diz no botão? Cheguei a esse ponto. Tenho imensos pedidos para isso, não consigo dar vazão a todos. Tenho pena que as pessoas não se especializem mais nisso. Toda a gente vive muito focada no fascínio tecnológico, no aprender a mexer na tecnologia, quando na realidade faz falta muito esse UI designer. Tenho muitos pedidos também de front-end developers, ou seja, pessoas que simplesmente sejam muito boas com HTML, com todos os truques do CSS, com JavaScript. É muito difícil termos alguém, hoje em dia, que esteja muito à vontade com JavaScript, por exemplo. E depois chegam casos de pessoas que querem alguém para trabalhar, quer com back-end developer, ou então que querem aquilo que eu chamo unicórnio e querem pessoas que façam tudo e mais alguma coisa, que ainda perceba de 3D, de vídeo, de áudio e de mais qualquer coisa. E que seja muito bom nisso tudo. Uhum. E que seja muito, e que tenha anos de experiência, mal sai da faculdade, exatamente. E estes dois últimos casos são os mais difíceis. De facto, há alguns unicórnios. Eu, felizmente, tenho-me cruzado com alguns e já por 2 anos seguidos contratei 2. Que me passaram pelas mãos. Neste caso, um deles vai ser a pessoa que, se vocês me perguntarem quem é que eu sugiro a seguir para vocês falarem, vai ser ele. E depois temos a Joana, que entretanto veio trabalhar connosco este ano, que é de um background muito gráfico, mas que tinha a atitude certa e que traz toda uma série de conhecimentos fabulosos e super valiosos para a equipa. Equipa esta agora que já não é só focada em design, em web design, e no entanto tem uma atitude web fantástica, tem conhecimentos técnicos muito bons e pá, apanha de tudo, mas essas pessoas são muito raras. E no caso dos back-end developers é impossível eu, na escola em que estou, com as pessoas a que tenho acesso, formar back-end developers. É uma tarefa muito ingrata, da qual eu já desisti há muito tempo e só experimentei isso 1 ou 2 vezes. Não dá, não dá mesmo. E mesmo que desse, as melhores pessoas que eu já formei nesse aspecto tinham algumas bases e de facto conseguiam evoluir. Temos outro caso, outra pessoa que está a trabalhar connosco que é assim. Ou então chegavam a um ponto em que não poderiam nunca competir com um engenheiro. Portanto, para resumir, pedem-me de tudo, pedem-me coisas muito específicas, mas depois, em termos de contexto, pedem-me pessoas para trabalhar em contextos muito diferentes. Já tive muitos pedidos de pessoas para trabalhar em startups, em projetos que estão a começar, em projetos que ainda assim são bastante complexos, porque são muito específicos e são coisas que não se consultam num manual muito facilmente. E tenho, obviamente, muitos pedidos para pequenas agências, pequenos estúdios de design gráfico que precisam de alguém que lhes faça websites em WordPress, coisas básicas. Às vezes vão para lá pessoas que são completamente desperdiçadas em termos de talento para fazer isso, porque, pronto, estão à vontade com isso. E felizmente já tive o prazer de formar pessoas que conseguiram ser muito, muito, muito especializadas naquilo que faziam e ao longo de um ano acabaram por entrar em empresas como a Blip no Porto e conseguiu, neste caso o Guilherme, que foi meu aluno na pós-graduação, ser o primeiro designer a ser contratado pela Blip. Ao fim de um processo de recrutamento super extensivo, de 3 etapas, entrevistas, etc. Portanto, eles vêm ter comigo e vêm ter com a escola com objetivos diferentes. E eu já, de facto, já pus pessoas que foram subaproveitadas e já pus pessoas que exigiam delas 1000 e uma coisas. Uhum. Muito bem. Um pouco de tudo. Uhum. E como é que é... Falando se calhar um pouco mais até das tuas aulas e da forma como consegues ou tentas eventualmente envolver os alunos, né, e motivá-los para o curso todo. Eu por acaso ainda ontem cruzei-me com um artigo muito interessante do Clay Shirky a referir que, pronto, ele dá aulas mais de marketing e social media, uhum, e tudo isso, e ele a dizer que finalmente este ano obrigou os alunos a desligarem os computadores e a forçá-los a estar mesmo focados nas aulas, porque de facto há um conjunto de entraves e de coisas que levam a dispersar, exatamente, que impedem o foco. Como é que é motivar os alunos Bem, assim, eu costumo dizer que eu sou um privilegiado porque dou aulas numa escola privada, dou aulas, neste caso, a alunos de terceiro ano, ou seja, finalistas, já com alguma maturidade. Eu tenho uma série de privilégios. Um deles, para terminar, que acho que é a cereja no topo do bolo para muitos professores, é o facto de eu ser o único professor da cadeira e poder definir o programa e tudo mais como bem me apetecer. Dentro dessas liberdades eu tenho explorado muitas coisas. Eu tive a possibilidade de chegar a ter 2 anos diferentes para esta cadeira. Eram quase 2 níveis, um nível básico e um nível avançado. E então, isso permitiu-me explorar várias formas de abordar temáticas e abordar várias temáticas diferentes também. Isto tudo para dizer que não é nada fácil lidar com um grupo de alunos que é extremamente heterogéneo, que hoje em dia numa aula optativa vêm de backgrounds diferentes, com objetivos diferentes. Não é nada fácil dar-lhes aquilo que eles querem. A maior parte vem com aquele fascínio tecnológico, que é, querem fazer coisas muito rapidamente, querem ver coisas a acontecer, querem perceber como é que eu faço um site, como é que isto funciona. Outros vêm com uma certa preguiça, porque aquilo que querem são coisas ligeiramente diferentes. Querem aprender, por exemplo, a desenhá-lo, acham que as coisas se fazem com programas de what you see is what you get, tipo Dreamweaver, sei lá. Portanto, o mais difícil de tudo é gerir expectativas. Essa é a minha conclusão ao longo destes anos. Passado esse período em que eu tive 2 anos, a possibilidade de dar 2 anos, quando, primeira vez que eu tive essa possibilidade de dar 2 anos, eu peguei em alunos que já tinham alguma maturidade e levei-os então para um segundo ano e disse-lhes, agora a gente vai aprender aqui coisas mais avançadas e mais técnicas e se calhar mais interessantes para alguns de vocês. Correu muito mal mesmo, porque se de facto havia ali algumas pessoas que tinham a capacidade de ir mais longe, e neste caso estávamos a falar de darem os primeiros passos no PHP, de aprenderem as ligações à base de dados, aprenderem coisas que eu achava basilares, houve outras pessoas que não estavam para aí viradas, e então aquilo foi um desastre completo. Felizmente, eu, para me curar depois deste ano não foi de desastre, porque eu aí fiz o melhor possível, tipo, foi que trabalhar a triplicar, mas para me curar, nesse ano tive a possibilidade de fazer uma visita a uma escola com que a ESAD tem um protocolo, em Graz, na Áustria, e lá conheci uma professora que dá game design e que faz das aulas dela um jogo. E ela chega ao ponto de não só ter uma série de regras para se criar o tal jogo, o jogo tem que ser, no fundo, o produto final é um documento que possa ser entregue a uma produtora de jogos, de acordo com os standards da indústria, não precisa de ter um protótipo, não precisa de ter nada programado, pode ter, mas, para além de ter uma série de regras, tem um prémio final, e o prémio final é um troféu, que não é nada mais, nada menos do que um ananás dourado, o Golden Pineapple. E esse Golden Pineapple Award é algo que ela chega ao final do ano, organiza toda uma gala, pompa e circunstância, convida pessoas ilustres da área, de fora, algumas dessas produtoras, inclusive, e compra um ananás, pinta o de spray dourado e faz a cerimónia de entrega para o melhor projeto. Projetos estes que são desenvolvidos em equipa, pequenas equipas, e que têm toda uma série de liberdades. Os alunos basicamente são orientados a fazer as coisas de determinada maneira, mas são eles que têm que depois trabalhar e descobrir e perceber tudo aquilo que precisam de fazer para conseguir realizar aquilo. Ora, eu achei isto fascinante, achei o conceito fabuloso. Eu disse, se eu tenho tanto problema em gerir as expectativas de pessoas tão diferentes, se umas gostam de fazer sites disto, as outras gostam de fazer sites daquilo, havia tanto problema, porque não dá-lhes mais liberdade e eles, de certa forma, aprenderem fazendo o que quiserem. Porque tudo aquilo que este modelo trazia era gerir todas as motivações que as pessoas tinham. As pessoas ficavam muito mais motivadas porque sentiam a responsabilidade de serem elas próprias a aprender. E então eu disse-lhe, eu estou com este problema assim e assim, eu se calhar vou implementar algumas destas coisas que tu tens aqui. E ela, podes fazer isso. mas o ananás não o podes usar porque eu registrei a marca. E eu, está bem, não tem mal, arranjo outra fruta qualquer. E então arranjei o Golden Coconut Award, que foi uma coisa que já implementei para há 4 anos, salvo erro, vamos na 4ª edição. Eu próprio tenho que ir aqui ao meu Facebook ver, mas se quiserem pesquisar no Facebook depois podem ver coisas sobre isso. Também já registaste o nome? O nome, por acaso não, só registrei o domínio. E o Golden Coconut Award basicamente consiste em, eu agora só tenho 1 ano, durante um primeiro semestre dou-lhes aulas na mesma, todas as bases, tudo aquilo que eles precisam de saber, mínimo. E depois, no semestre seguinte, eu digo, meus amigos, a partir de agora eu posso continuar a dar as aulas mais ou menos da mesma forma, as coisas vão se tornar mais aborrecidas porque são mais técnicas e mais avançadas, e vocês vão aprender isto que eu vos devo. E vão todos aprender pela mesma medida. Ou então, vocês juntam-se, organizam equipas e vão escolher em que é que querem trabalhar. Pode ser uma pequena rede social, uma ferramenta web, um site para juntar as pessoas que fazem planking, sei lá, qualquer coisa, o que eles quiserem. E, baseado nisso, vocês é que vão ter que procurar como é que isso se faz. Vocês já sabem as bases. Eu estou cá para vos orientar e para vos ensinar aquilo que vocês me pedirem e não aquilo que eu tenho preparado. E, para além disso, eu vou-vos pôr em contacto com alguns dos melhores profissionais da indústria que eu possa trazê-los cá. Vamos fazer uma visita de estudo, pelo menos, e dentro do possível, vocês próprios é que vão desenvolver esse projeto. Ora, isto, parecendo que não, é um bocadinho de psicologia inversa, mas funciona, parecendo que não funciona. Ou seja, eu dou-lhes muita liberdade, eu não lhes ensino praticamente nada, dá-me imenso trabalho a preparar tudo, imenso trabalho a preparar todo o ano letivo, que é na fase em que eu estou agora. Mas depois, ao longo do ano, eu tenho alturas em que eu não preciso de fazer absolutamente nada. Eu chego, as aulas são de 6 horas diárias, eu chego, os alunos começam a trabalhar as suas próprias coisas, de vez em quando chamam, mas de resto estão ali a produzir praticamente sem precisarem de mim. O contacto com a indústria, o facto de eles estarem organizados em equipas, eu faço questão de dizer que são equipas e não grupos, porque num grupo há sempre alguém que se encosta. Ali numa equipa, não. As equipas têm um líder, têm um nome, têm uma bandeira e têm um blog. Portanto, há que ter orgulho naquela equipa, naquele projeto. O facto do projeto ser definido por eles e não por mim. Nos moldes que eles quiserem, para o que eles quiserem. Se eles gostam de futebol, que façam algo ligado a futebol, não interessa. Outras temáticas, tudo bem. Desde que seja uma coisa que faça sentido no mundo real. E depois, com um cronograma muito apertado e muito bem definido. Ou seja, eles ao longo do ano, ou ao longo desse semestre, têm na parede um calendário que diz dia X... Começa a fase de design, acaba no dia tal. No dia tal há um checkpoint. Nesse checkpoint eu reúno-me com os líderes das equipas, eu dou na cabeça aos líderes das equipas, e os líderes das equipas passam uma mensagem ao resto da equipa. Portanto, no fundo, trabalha-se praticamente como na indústria, como no mundo real. E é uma coisa que só com toda esta liberdade e com esta responsabilidade é que funciona. Eles chegam ao fim, têm não só um projeto que foi validado por pessoal da indústria, eu já tive alunos que, nós fazemos aquela visita de estudo logo numa fase inicial, a seguir à fase de conceito, que é uma fase que ainda assim demora algum tempo, e depois dessa fase de conceito nós vamos visitar gente ligada a startups, ligadas a web, ligadas a apps, ligadas a tudo, e eu já tive alunos a serem dessas visitas de estudo completamente desolados, porque algumas dessas pessoas não têm papas na língua e dizem-lhes, a vossa ideia não vale nada, isso não serve para nada, vocês mais vos vale pensarem noutra coisa completamente diferente. E já tive alunos que chegaram a essas apresentações com uma ideiazinha, que achavam que não era nada, e potenciais investidores dizem, vocês façam isso e daqui a 1 ano venham ter comigo se isso estiver a funcionar e eu invisto na vossa ideia. E as pessoas ficam radiantes. Portanto, todos estes motivadores muito difíceis de medir e muito difíceis de organizar às vezes, é o que faz com que no final do ano eu tenha a capacidade de olhar para aquelas 4, 5, 6 equipas, depende do número de alunos, e dizer, estão aqui 6 projetos que todos eles poderiam estar em funcionamento hoje em dia. quase todos eles com modelos de negócio viável, quase todos eles com críticas do mundo real que dizem sim senhor, isso poderá funcionar, e quase todos eles a tentarem resolver problemas reais. Pá, isso dá-me um gozo muito, muito, muito maior do que eu chegar ao fim e ver todos os trabalhos dos 20 aos 25 ou o que é que seja iguais, muito bonitinhos, funcionam bem, sim senhor, este tem um 20, este tem um 19, este tem um 18, porque fez check naquelas caixinhas todas. Estes projetos são muito mais difíceis de avaliar e, no entanto, são muito mais valiosos. E eles, para além de terem isso, têm experiência muito mais válida de mercado, ou seja, passam a ter portfólio, passam a ter currículo, e para além disso, têm uma lista de soft skills enormíssima que eu não consigo categorizar, e se calhar eles também não, mas mais tarde, quando eles estiverem a trabalhar, vão perceber que aquilo que aprenderam por eles próprios, com a equipa, com os professores, com as pessoas de fora, pá, que lhes deu experiência. E isso não dá para ensinar numa aula normal. Não dá mesmo. É basicamente isso. Muito bem. Voltando aqui um bocadinho ao teu trabalho fora da educação, falaste-nos há pouco da TPWD e da sua evolução para a Sorril, exatamente. Como é que isto aconteceu? Ah, isto aconteceu... Portanto, a TPWD existiu desde que eu acabei o curso e que me decidi formalizar, portanto, desde 2007. Há coisa de 2 anos, eu conheci o Ian Smith, o Managing Director da Sorril, precisamente por causa da educação, porque o Ian, na altura, queria contratar pessoas para trabalhar na web. A equipa web deles era bastante diminuta e, para além disso, como eles tinham clientes cá, queriam alguém de cá que fosse capaz de os acompanhar a reuniões, obviamente de os ajudar também a perceber melhor a cultura, e por outro lado porque eles tinham feito tanto negócio cá que ele queria dar algo de volta numa altura em que a economia estava bastante fraca. Há 2 anos atrás só se falava da crise. No meio disto tudo, eu fui posto em contacto através de uma pessoa conhecida em comum, por causa do meu cargo na ESAD, e então encontrei-o no Hotel Boa Vista, ali na Foz, perto do nosso escritório, numa manhã em que ele estava já a tomar o pequeno almoço à pressa para apanhar um voo. Começamos a falar, eu disse-lhe claro que sim, tenho todo o gosto e acho que faz todo sentido as pessoas hoje em dia terem este tipo de experiência. Expliquei-lhe um bocadinho destas coisas que fazia, de como achava que a experiência no terreno fazia todo sentido, como eu próprio em tempo já tinha pensado em ir para fora, acabei por nunca ir, tínhamos ali o escritório, portanto a conversa começou-se a desenrolar depois mais para o meu lado profissional e não educacional, e ele ficou a perceber um bocadinho do que é que existia ali. Ele acabou por nunca contratar ninguém dos meus alunos. Passado umas horas, ele mandou-me uma mensagem e disse que estava no aeroporto de Frankfurt a fazer escala e a pensar que, epá, se calhar havia aqui possibilidade de fazermos qualquer coisa. Não sabia muito bem o quê. E o que é certo é que, passado uns meses, a Sorril decidiu, vamos dar um passo maior. Não é nada que não se tivesse pensado já, mas vamos não abrir uma coisa de raiz e do nada, mas vamos absorver a TPWD e vamos criar uma extensão da Sorril em Portugal, porque fazia todo o sentido dar apoio aos clientes existentes e, a partir daí, também numa economia de escala, aproveitar e de recursos, aproveitar o que já havia. E então que desde há um ano, fez agora um ano em julho, que estamos a trabalhar juntos, e vai fazer um ano em dezembro, que oficialmente somos Sorril PT, como nós chamamos, para distinguir da casa-mãe. A Sorril, hoje em dia, tem um posicionamento estratégico diferente daquilo que era a Sorril original e daquilo que era a TPWD. Nós dizemos que fazemos branding, marketing e estratégia, ou seja, não nos focamos simplesmente no design gráfico, no web design, não, fazemos uma coisa muito mais abrangente, e acho que o mais importante, a nossa mais-valia mais importante é, de facto, a estratégia, ou seja, nós não simplesmente executamos uma peça, mas somos capazes de criar uma campanha inteira e de definir qual é o objetivo daquela campanha, e porque é que o cliente deve fazer essa campanha. pronto, chega de publicidade, não falo mais de Surreal. Como é que está a ser, se calhar vamos falar mais um bocadinho, como é que está a ser a experiência de, pronto, de trabalhar com eles, ou de ter sido absorvido, ou como é que é, como é que é essa relação? A relação é ótima, obviamente, e é muito próxima. Nós costumamos dizer que eles parecem que estão no escritório ali ao lado, porque todos os dias estamos em contacto, todos os dias fazemos reuniões, temos clientes em comum, ou seja, temos clientes que são parte da Surreal global e não de uma Surreal, de um escritório específico, e depois temos alguns clientes que obviamente chegam e lidam diretamente só com uma equipa, clientes mais pequenos. E tem sido fantástico. Tem sido, acho que, alvo de evolução para ambas, para ambos os lados, sendo que a Surreal UK sempre foi muito mais focada no design gráfico e no branding, e ao longo deste ano que passou, inclusive, a equipa acabou por se remodelar, e neste momento a equipa digital, como nós chamamos, está exclusivamente no Porto, sendo que a equipa gráfica está quase exclusivamente no Reino Unido. E ainda assim, nós temos conseguido articular muito bem os esforços. Todos os membros da nossa equipe falam muito bem inglês, não posso dizer o mesmo deles falar em português, claro, mas ainda assim nada nos impede de lidarmos quer com clientes portugueses, quer com ingleses. E por outro lado, temos ferramentas online fantásticas hoje em dia à nossa disposição. De certa forma, nós já tínhamos algumas, eu sempre fui muito apologista das ferramentas custom-made, eu fazia os nossos próprios project managers na altura da TPWD, e hoje em dia utilizamos muito o Basecamp, utilizamos muito o Codebase e algumas outras ferramentas. Pá, e graças à magia do Hangouts e do Skype, estamos às vezes aí a fazer reuniões de tipo 3, 4 pessoas, duas delas no Reino Unido, outra no Reino Unido mas no outro escritório, uma em casa, outra aqui, opá, não há distância. E muito regularmente também, eles vêm cá, nós vamos lá, ainda há 2 semanas estivemos lá também, e faz todo o sentido que assim seja, porque a equipa cá é muito jovem, trouxe muita rebeldia e muitos conhecimentos novos para o jogo, e eles trazem muita experiência mesmo. Então foi muito interessante termos chegado e termos conseguido não só manter alguns dos clientes que tinham, neste caso tínhamos já contactos com a Sona Indústria, e desde então conseguimos 2 novos contratos, um com a Symington e outro com a Amorim, que está a começar agora. Portanto, parecendo que não, acho que são troféus, a meu ver, para quem veio como eu de um pequeno estúdio web, de repente estar aqui à frente de uma agência que não pretende combater nem competir com agências internacionais gigantescas que estão baseadas em Lisboa. Mas somos, tanto de lá como cá, pessoas do Norte, eu acho que isso diz muito sobre a nossa personalidade, pelos vistos lá é exatamente a mesma coisa, e para além de sermos pequenos, ou apesar de sermos pequenos, temos uma capacidade de resposta muito rápida mesmo, e eu acho que grande parte dos clientes cá ficaram muito impressionados com a facilidade que é lidarem connosco através do Basecamp, e eles não notam, já nem sabem se estão a lidar com a equipa inglesa ou com a equipa portuguesa, porque estão em constante contacto connosco e estão sempre a ver as coisas a ser produzidas. Portanto, foi uma experiência muito interessante mesmo, de aprendizagem, de evolução, de lidar com clientes diferentes. Eu próprio hoje em dia já não programo nem desenho tanto quanto gostava, mas obviamente 5 estrelas, uma experiência 5 estrelas. Muito bem. Para concluir, pedimos-te agora algumas respostas rápidas. Força. Expectativas para os próximos 12 meses a nível da web? A nível da web, não vou falar de ferramentas, vou evitar de falar de tecnologias. Acho que estamos numa fase em que temos que solidificar muito bem o responsive. Ainda é uma coisa que muitos clientes não sabem que têm de ter, mas não sabem como. E acho que vamos assistir aí a algum declínio daquilo que são as ferramentas de CMS, falando um bocadinho daquilo que é o lado tecnológico. Começam a ficar muito desajustadas, e isso é uma discussão que eu também tenho tido. E espero eu algumas mudanças a nível de como a indústria vê a web e como o mundo educacional vê a web. E qual é a app mobile que não dispensarias no teu dia-a-dia? Olhando assim de repente, eu diria que é o Evernote, provavelmente. Acho que sim. E uma ferramenta de desenvolvimento ou produtividade indispensável para o teu trabalho? É uma coisa que para mim é nova, que surgiu agora com a Surreal. Eu sempre soube que devia usar, mas nunca usei, que é o Git. Indispensável, sem dúvida. Um podcast ou um livro fundamental? Podcast ou um livro fundamental? Epá, isso... Isso é impossível. Não, é impossível uma responder. Sugestão. Uma impossível sugestão, responder. Então. Olha, uma coisa recente que eu esteja a ler, que não tem necessariamente a ver com... Está aqui em cima. Nada. Não tem a ver com a web, mas eu acho que, precisamente pela personalidade das pessoas que trabalham na web, faz sentido. É um livro muito antigo, foi escrito nos anos 30 por um senhor que se chama Dale Carnegie, foi emprestado por um amigo e que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não é um livro de vendas necessariamente, mas é um livro que nos obriga muito a perceber o que é expectável de uma relação interpessoal. Pode ser com um cliente, pode ser com um colaborador, pode ser com qualquer coisa. Muito bem. E a sugestão então para o próximo convidado? Ah, vou sugerir o meu colega de trabalho, o Igor Pascoal. Acho que é um talento em bruto que precisa de ser descoberto e amadurecido. Ele é interaction designer na Surreal, tem evoluído muito nos últimos anos, apesar de ter uma carreira muito curta, porque foi mais uma daquelas pessoas que eu fui buscar à universidade. E acho que é um gajo que tem muito talento, é muito casmurro e muito difícil lidar com ele, mas é um gajo que tem a cabeça no sítio, no que toca à web. Muito bem. Obrigado, Tiago, pela tua participação no 10 Web. Obrigado, eu, mais uma vez, pá. Obrigado. Tive todo o prazer. Obrigado. E nós voltamos no próximo mês.